Tá gravando. Eu vou puxar, não sei se eu tô. Só peraí, eu quero assim mesmo. Eu chamei as forças de São Miguel, eu chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu enfiar pra Carnabananeira. Eu chamei as forças de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu enfiar pra Carnabananeira. Eu chamei as forças de São Miguel, chamei a força de São Rafael, mandei o Exu atirar na pedreira. Eu chamei a força de São Miguel, chamei a força de São Rafael, mandei o Exu atirar na pedreira. Foi na pedreira que realizou, a bala surgiu e nada aconteceu. Graças a Deus, graças a Deus. Foi na pedreira que realizou, a bala surgiu e nada aconteceu. Graças a Deus, graças a Deus. Chamei as forças de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu jogar o pau nas águas. Chamei a força de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu jogar o pau nas águas. Ele revoltou-se e veio contra mim, pra que você me fez assim? Ele revoltou-se e veio contra mim, pra que você me fez assim? As ordens de Deus e vamos obedecer, vamos seguir neste caminho. As ordens de Deus, vamos obedecer, vamos seguir neste caminho. Eu chamei as forças de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu enfiar a faca na bananeira. Eu chamei as forças de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu enfiar a faca na bananeira. Eu chamei as forças de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu atirar na pedreira. Chamei as forças de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu atirar na pedreira. Foi na pedreira que realizou, a bala surgiu e nada aconteceu. Graças a Deus, graças a Deus. Foi na pedreira que realizou, a bala surgiu e nada aconteceu. Graças a Deus, graças a Deus. Chamei as forças de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu jogar o pau nas águas. Chamei as forças de São Miguel, chamei as forças de São Rafael, mandei o Exu jogar o pau nas águas. Ele revoltou-se e veio contra mim, pra que você me fez assim? Ele revoltou-se e veio contra mim, pra que você me fez assim? As ordens de Deus e vamos obedecer, vamos seguir neste caminho. As ordens de Deus e vamos obedecer, vamos seguir neste caminho.